Delta 3153, se tiver experimento consigo. Coordenação equipe de solo após o Airbus da companhia passar a cauda, está livre, reportando táxi 3153, informando que a pista fechará aos 10h26 o Lua. É, está ciente, vai iniciar após o Airbus 3153, obrigado. Alfa Yankee India, prossiga para o solo. Golf Mike Alfa, pronto? É do portão do pátio 3 para o. Inicia o reboque, reporta no chamas para. No chama novamente para ingressar no pátio principal, ok? Então 3890, a linha decola pistona 0, vento 120 graus, 9 nós. Golf Mike Alpha, decolado aos 25, controle em 120, decimal 8, bom voo. 1208, grato, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Papatango, Golf Mike Alpha, decolou no momento, 5435 acionado. Golf Mike Alpha, controle, está em contato, Robert. Mike Alpha. Decolado aos 26, controle em 120, decimal 8, bom voo. 3290, 3890, controle, contato radar. Chamando a torre. Positivo, o América está no sol da posição número 11. Solicito autorização para a tornada para o 43, posição 9 aqui. Gente, para o reboque, chame agora em 121 decimal 9 o solo. 1219, ok, obrigado. Torre Salvador, América no solo, posição número 11. Solo. Positivo, o América está no solo da posição número 1, solicita autorização para reboque do PAC número 3, posição 9, ok? Afirmativo, o América no portão 11, não é isso? É, está na posição 11, solicita autorização para reboque para o PAC número 3. Falta 39, 4 horas de Campinas. Afirmativo, tá 3153 até o ponto de espera, quando lá chama 208.000, altímetro 1020. Já coordenado aí com o centro do Recife, CGNA, para a sua decolagem após o fechamento da pista. Muito obrigado, o Alfa Yankee Oscar, após o TAM livrar a sua frente da proa, está livre o ingresso no pátio principal até o portão 08, Alfa Yankee Oscar. Obrigado. Ô Salvador, a pista abre de novo, que horas, hein, por favor? 11:16. 11:16, Zulu, obrigado. Nada. Salvador, América do Sol, posição número 11. Que o América aguarde, ok? Temos duas aeronaves para ingressar nesse setor aí, não há possibilidade de realizar agora. Inicie o pushback e aguarda para o deslocamento. Ok, na sua escuta, iniciar o push e aguardar para o deslocamento, obrigado. O Alfa Yankee Índia na escuta? Está livre o translado aí em frente até o portão 03 do pátio principal. São 3153, bom dia, autorizada a linha de decolar pistão no zero, vento 1 10 graus, 10 nós. Papatango, Golf, Mike Alfa, assim que possível, informe estimado para o pouso. Aguarde. Uno, 1-1-2-5. 1-1-2-5, copiado.

3890, chame Centro Recife, 12685, alternativa 125, decimal 45. 3890, obrigado, bom dia. Controle, eu vou aqui ao Patrícia, direto. Uf, mais alfa com autorizado direto o destino. Índia, fique atento ao follow, meu, ok? Queco Delta autorizado a alinhar e decolar. Pistão no 7, vento 120 graus, 9 nós. Que ele disse que ingresse no corredor Interlagos, reposte e rotatório. Sente Alfa Yankee Off sinalizado no portão 08. O América na escuta? Positivo. Tá livre até o pátio 3, posição 09, Cogina. 09 do pátio 3, não é isso? Positivo, 09 do pátio 3, obrigado. Bom dia. Montana 6225, Skokie Atent, Bonfire, 104,000 feet. Neon 81021. 021, I got you, 2,965. Mike Echo Delta decolado aos 38, controle 120 decimal 8, bom voo. Delta, o meu pé, direto Manati, reporte 2-0 milhas fora. Eu autorizo a seu corredor aqui, 500 pés, até o farol, após descer Manati. Mas que é que o Delta está autorizado, 500 pés, até o farol, após direto Manati. Delta. Controle o Golf Mike Alpha, dá 38 milhas, solicita modificar para a subida presente, 085. Golf Mike Alpha, modificada aos 39. Autorizado de destino para o 085. Mike Alpha para o 085. Solo Salvador, bom dia, o SAT 3179. Manda. Bom dia, o SAT 3179. É uma informação, por favor. A pista vai reabrir que horas? 11:16 Zulu. 11:16, positivo. É, vocês estão autorizando a movimentação no pátio antes disso? A gente pode coordenar o embarque aqui, o pushback está pronto lá no ponto de espera para quando abrir? Ou vocês estão autorizam os procedimentos após esse horário? Não, isso fica a critério do comandante. Se o comandante quiser esperar no ponto de espera a abertura, a gente libera o táxi, ok? Porém, a decolagem a partir das 11:16. Tá, ok. Então a gente vai coordenar tudo aqui para estar pronto lá 11:15 lá no ponto de espera. Obrigado. Chame Centro Recife no 251, na alterna no 33V. 251 no 33. 25. Chame Torre, 1:08.6. Que Luiz, que ciente da presença autorizada final no 7, reporta curta final, o ajuste 1021. Papa Tango Golf Mike Alpha para o serviço de informação alerta, chame Centro Recife, ano 251. Secundário 3325. Delta, prossiga. Oxi, estão no 7, o vento 130 graus, 9 nós. S6225, 1A10, closed. Report visual condition for to land 1A17. Adam Bravo que Luiz, que no solo aos 4:06, backtrack atualizado até o pátio 4, na minha escuta até o corte. Em Salvador, a América informa a finalização do reboque do PAC 3, posição 9, ok? Estimativa América finalizado, até a próxima. Obrigado. no visão, bom dia. Delta, prossiga. Pensa livre.